ideia que estou de grana, é vaidade, ostentação, modulando todo protesto, retardando a evolução. Na pigmentação forjada, a causa é nada, né, tiozão? Somos o que somos, até o lacre do caixão, a meta não é azar o 20. Na SUV dourada, é ver os tudo, é na quebrada, dando um break na bocada. Distante da hipocrisia, no rimo a alegria, enquanto meu pai se acaba no crack, minhas panelas tão vazias. Maldita dinastia, com sentenças milenar, Ramsés ainda reina, sem Moisés pra nos salvar, tidão. Torno de cocaína, pandemia, carnificina, noite dos cristais aqui é todo dia. Decodificando o coração primata, o exílio íntimo na calma, o que difere da cela à sala. Seu consumismo não mudou minha ideologia, resistência periférica em cada letra da sigla ogiva. Ratatatá, pra vocês, chegou nossa vez. CS Produções, a banca, os bola da vez. Um salve do gordão, contrabando pra vocês. Dos menor de 15 aos monstros do 33, por aqui prossegue um e antes do vermelho eu sei. O amarelo sinaliza e truta, pisando freio, nos tempos que até nas fotos dedo sentencia. 2, 3, 4, 5 na delegacia. Desconforto no calor, sem amor, confunde mente aqui, só castiga. Em meio aos obstáculos, nós segue a trilha. Aí doutor do engenho, não me entenda mal, o rap é solução da favela, um retrato surreal. Nos aprisiona na terra incitando o subconsciente, entre emoções e asilos que prende, invade a nossa mente. De luxo os traumas diariamente com a gente, que sufoca enfadando redução em massa. Caem as pétalas e os espinhos botaram a cara, e os veneno correndo injetado no tipo sanguíneo, transformam e formam os lares, gerando conflito. Em dungeon me sinto sem cinto, num mundo sem freio, ladeira, precipício, me fortifico, me agarro na mão de Deus e sigo meu caminho. Só Ele é o dono do real veredito, dono da verdade. Só te agradeço em meio a tantas iniquidades. Me esquivo, pagando um preço. Ratatatá, pra vocês, chegou nossa vez. CS Produções, a banca, os bola da vez. Um salve do gordão, contrabando pra vocês. Dos menor de 15 aos monstros do 33, por aqui prossegue um e antes do vermelho eu sei. O amarelo sinaliza e truta, pisando freio, nos tempos que até nas fotos dedo sentencia. 2, 3, 4, 5 na delegacia. Desconforto no calor, sem amor, confunde mente aqui, só castiga. Em meio aos obstáculos, nós segue a trilha. Apesar dos obstáculos, nós segue a trilha.